Gate, é o 02. Silva Machado, trabalho com a 2230. Depois, 1-0 com a 2230. Que Luiz que vai prosseguir pro corredor forte com a fêmea. Tem, está autorizado então o local. Toque arremete em Mata de São João, 1000 pés, corredor forte, decola da 1-7, curva à esquerda. O controle 1-9.35. A torre 1-1-8.95 e o transponder 0-1-1-6. 2-5 alterno 1-2-5.1. Correto, gráfico Whisky. E chame a torre para acionamento. É o parte 4. Paulo, boa tarde, da 3605 com a informação Victor para autorização São Paulo, Congonhas. Ok, o TAN 3605 está autorizado São Paulo, Congonhas, nível 360, via Pessoa 16 até Bravo Hotel Zulu, Belo Horizonte, após Trive e após Trive Pirassununga. A decolagem é da 1-0, curva à direita, subida da El, após Leda e após Bridge. Controle 1-9.35, acione 5-4-3-5. Autorizado São Paulo, Congonhas, 360, Apesulu 1-0, Bridge, Apesulu 1-6, Belo Horizonte, 13, direto Pirassununga. Decolando da 1-0, primeira curva à direita, da El, Leda, após Bridge. O controle 1935 e o seu responder 543 da 3605. Correto, TAN 3605, chame para o push e acionamento. Sim, camarada. Após desvio, o PRO já montei o P5367. Pátio 3. Alfa Estila até a pressão 04 do Pátio 3, 432-30. Momo, provavelmente VATAP, se for na Whisky 42. E se for direto é Momo Código DCT. Salvatango Bravo de Luiz, que está autorizado o táxi, chame para ingresso na pista 17. Bravo de Luiz, por gentileza, cheque seu equipamento rádio. Luiz, consegue receber a Torre Salvador? Sim, seu rádio está com a microfonia de fundo, fica quase imperceptível a sua transmissão. Pronto, agora confirme. Autorizado, Guarulhos, 360, o nível. Segue na UP Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, Belo Horizonte. Após direto 13 e após 13 Poços de Caldas. A decolagem é da 10, primeira curva à direita, subida da El, após Leda e após Bridge. O controle 119, decimal 35, acione 5426. Aguardo autorização, 35367, com a pista mantém já. Chame para o puxa acionamento. P5367 autorizado, Voa Recife. Voa Recife dá presente para o P5367. O altímetro é 1015, a temperatura 30 graus e o vento de superfície é 170 graus 09 nós. A gente vai checar aqui no ativo, ok? Sete Charles Lu, aguarde um instante, cópia, Paulo Afonso. Papatango Juliette Charles Zulu, pronto, cópia. Autorizado, Paulo Afonso, inicialmente restrito a 1000 pés, no corredor forte. A decolagem é da 17, primeira curva à esquerda. Após aguarda a liberação do controle para acender ao nível 085 e prosseguir em rota direta. O controle opera em 119 decimal 35, a torre 118 decimal 95 e o transponder é o 5432, Juliette Charles Lua. 5, 4, 3, 2, o código transponder. Cotejamento está correto, chame a torre em 118, decimal 95 para o acionamento. O senhor já tem o POV? Chame a torre para acionar, tem um bom voo. Patango Julia Charlie Zulu, está autorizado o acionamento, chame pronto para o táxi. Bravo Luiz, livre a decolagem, posição no 7, vento 180 graus, 109. Juliette Charles Zulu, está autorizado o táxi, chame para ingresso na pista 7. Bravo que Luiz, que decolado ao 48, chame controle 199.35. Bravo que o Luiz, que na escuta da torre? Bravo que Luiz, que confirme a corrida forte ou axé? Que Luiz se curva à esquerda, de litoral, corredor forte, quantas milhas? Ciente, não escuta mil pés, Bravo que Luiz. Boa noite, assistente. Após ETAP, Destra 2000 com 1015, autorizado, aliás. Autorizado, 2000. Trip 5367, chama Recife 26, decimal 85, alterna 12545, Trip 5367. Autorizado barreira, nível 200. Decola da pista 1 no 0. Primeira curva à esquerda, subida Momo. Após Momo, Cogbo, conforme a carta. Kilo Oscar, Golf, Bravo e Uniforme, Cogbo. Após Cogbo, direto Lapa. E após, só segue conforme o plano. O controle 119.35 e o transponder é o 5446, trip 5447. Trip 5447, chame para o push e acionamento. Autorizado, voo no 167, chame táxi. Paulo Sá 3605 para o pushback e acionamento, posição 05. Autorizado, Sá 3605, chame para o táxi. Tem que autorizado, chamará para o táxi, Sá 3605. Localizador bom, 227. 27, completa final, chama a torre 118.95. 18? 118.95. 95, obrigado. Torre Gol 1227, estabilizado, Jorgão. Gol 1227, continue a aproximação. Tá bom. Charles Zulu, temos uma aeronave na final da 1-0 para pouso. Prefere aguardar no solo ou fazer espera em voo no setor sul do aeródromo? Para o táxi do voo 1167, 3 horas e 30, Galeão. O Felipe, por gentileza? 153 da base. Pelo pátio Índia, ponto de espera da 1-0, chame a torre em 1895, voo no 167. Pátio Índia, ponto de espera 1895, voo no 167. 1227, continue a aproximação, 1-0, aguarde a autorização de pouso 1-60 graus, 1-09, 1-227. Tá aguardando. Paulo, 3605 para o táxi com 125 a bordo, 3 horas e 50, alternando Galeão. 7, aguarde. Para iniciar o táxi, está 3605. Charles Zulu, decolou 5-9, mantém o setor sul do aeródromo, aguardando o pouso da aeronave na final da 1-0 para posterior cruzamento do campo. Juliette, Charles Zulu. Zulu. Observe a aeronave da Gol taxiando pelo pátio, após siga a mesma via pátio Índia e no ponto de espera da 1-0, 1895, a torre. Sim, segue o pátio da Gol no ponto de espera 1895, 2360. Qual que é o destino do voo, senhor? É Guarulhos. Juliette Charles Zulu, prossiga para o cruzamento do campo. Juliette Charles Zulu. Zulu para o cruzamento. Matando o pé, pode prosseguir para o 085. Eu estou cruzamento inicialmente, aguardando. Boa ascensão, Juliette Charles Zulu. Zulu. 227, solo às 16 horas. Libere pista direita, chame solo em 1219. Direita 219, 2-2. Oi, Salvador, boa tarde, voo 1167, ponto preto, espera pronto. 1167, autorizado a alinhar e manter cabeceira 10, 1167. Alinhe e mantém, 1167. Salvador, o gol 1227. 1227, livre táxi via Alfa e Juliette para o gate 9. E nas proximidades aqui do gate 8, fique atento, a viatura follow me. Gente, o gol 1227, Alfa para o gate 9, gol 1227. Mission Control em 199-35. Zulu 7. Uno 167, vento 160 graus com uma dúzia nós, tem livre decolagem pista 1-0. Iniciando gol no 167. Será pronto para 3-6-0-5. 3605 ali, mantém cabeceira no zero. Ali mantém não no zero, tá 3605. Controle Salvador, esse é o Papatango, Juliette Charles Zulu. Charlie Zulu, autorizado a ascensão inicialmente até 4.500 pés, Juliette Charlie Zulu. Zulu até 4.500. Sete decolado ao 03, chame controle na frequência 119-35, bom dia. 1935, bom dia, papá. Obrigado, amante. Aqui no sistema, o, na sua navegação consta o Whisky 42, confirme. Gol 1167, estamos cruzando 1800 pés. Boa tarde, 67, sobe 360, voa Leda. 360, voando direto, Leda, trato. Ok, então, para encurtar o seu voo, a gente vai fazer assim, Mono Cogibo e Cogibo direto Lata, tem condições? Então fica essa saída mesmo, Momo, após Momo Cogibo e Cogibo Lapa. O senhor dispõe dessa posição Cogibo? Ela está inserida na carta de saída Momo. Real de pronto na 1-0 para 3-6-0. 3605, tem livre decolagem, 1-6-0 graus, 1-0-9, 3605. Tem que iniciar na 1-0, tá 3-6-0. Só pra me entender aqui, o senhor prefere voar para a posição VATAP, confirme. Eu creio que o controle irá lhe autorizar após Cogibo, e após Cogibo, direto Lapa, né, que seria o próximo ponto da rota. Então, durante o voo, o senhor deveria solicitar o controle após Cogibo direto Barreiras e provavelmente ele autorizará. Sei lá, chame para o puxa de acionamento quando pronto, o 35447. Então 3605, decolou 06, chame controle em 119-35. 1935, uma boa tarde, feliz papo. Obrigado, igualmente, boa tarde. Obrigado. Autorizado. pousado em Porto Seguro, inicialmente mil pés no corredor Axé. A decolagem é da 17, primeira curva à direita. Aguarda a liberação do controle para acender ao nível 045. O mesmo opera em 119.35, a torre 118.95 e o transponder 0260. The one clear down to level 050. You're clear to Itapa, high speed 5240. Bravo que Luiz confirma intenções no corredor Axé. Chame a torre então para o acionamento. Um bom voo. November Charlie Charlie. Papatango Juliette Serra Tango. Boa tarde, prossiga. O Juliette Serra Tango autorizado o Morro de São Paulo, nível 060. A decolagem é da pista 17, curva direita, subida Coral. Aguarda a liberação do controle para prosseguir em rota direta para Morro de São Paulo. O mesmo opera em 119.35, a torre 118.95 e o transponder é o 0152, o Juliette Serra Tango. O Juliette Serra Tango está correto, cotejamento. E chame a torre para acionamento no pátio 4, no pátio 5, melhor. 3605, prossiga. Pode voar na Prod Bridge, por gentileza. Bridge negativo, 3605, vai estar seguindo o tráfego da Gol 737 na mesma saída, o 3605. Gente, qual o nível que o colega da Gol vai manter? O mesmo que o seu. Teria a possibilidade de coordenar o nível 380? Aguarde. Grato. É o teu autorizado 085, estimado para pouso. Afirma, autorizado 085, informe estimado para pouso. Nono 67, autorizado 380, o centro solicita que voe bridge da presente, o nono 67. 380, voando bridge da presente, grato. Afirmativo, chama Recife 3325, alterna 1251. 3325, 351, tenha um bom final de semana, boa Páscoa. Boa Páscoa, secundário 251. 251. Termino 747. 4 graus. ingresso da pista, Juliette Serra Tango. Autorizado, ingresso compartilhado, pronto, Juliette Serra Tango. Livre, táxi, reporte da interseção para ingresso, November, Charlie, Charlie. Meia zero cinco, chama agora o centro Recife, 1-3325, alterno 251-3605. 3325-251, alterno 3605, uma boa tarde. Boa tarde. Trip 5240, clear down to 2000 feet, Officer 1015, report established in localizer. 2015, 1015, we'll call established on localizer, trip 5240. Livre decolagem 150 das nós, Serra Tango. Livre decolagem 150 com 09, Juliette Serra Tango. Serra Tango decolou usando 5, chame controle em 119, decimal 35, bom dia. 119-35, bom dia. Decolagem da pista no zero, primeira curva à direita, subida da El, após Leda e após Eudes. O controle 119, decimal 35 e o transponder 5440. Serra Tango sobe 060 na proa de Coral. Autorizado ingresso, reporte alinhado, pronto, November, Charlie, Charlie. Acho que está correto, azul 4089, chame para o push, acionamento. Juliano Serra Tango, prossiga. Decolando na 7 na partida Coral, cruza 1.500, 0.52 em 3 caras. Afirmativo, sobe 0.60. 0.60 é guardado pro direta de Morro na área 253. Mantém inicialmente a proa de Coral. Pode ser. Ao 3.5 e o transponder 5.463, 2.230. Usado 1.80. Salvador Conquista, decolada 10, direita, árbol, elefa, após rota do Flamengo 1935 e aciona 5463. Vai chamar para retornar 2230 para frente. Correto, cotejamento 2230 e o sol 7. Subindo 4. Lembra, Charlie, Charlie. Establish on localized course. Copy. Establish on localizer. Okay, 5240, contact tower, 1895, so long. 1895, bye bye. Bye. Salvador Tower, good morning, 5240. 5240, good morning. Continue approach for runway 10, wind is 170 degrees, 10 knots, check landing gear. Roger, stand by. November, Charlie, decolado aos 18. Corredora, check, controle, frequência 119, decimal 35, até a próxima. 1935, grato. Controle Salvador, Papatama, November, Charlie, Charlie. November, Charlie, Charlie, meu pai ficou rebaixado. A intenção é manter somente o litoral ou aceita prosseguir aqui para a perna do vento, setor norte, posterior cruzamento na vertical do aeródromo? Estou ingressando na perna do vento, dono zero, reporte aqui no através norte para cruzamento na vertical da torre e posterior prosseguir, corredor axé, o bravo que Luiz que... 045. Bravo. Check landing gear, wind is 160 degrees, 10 knots. Roger, now land lock at 35240. Clear to land runway 10, click 5240. Roger, clear to land runway 10, 35240. 35547, e chame táxi. Atalho matando controle. Seu rádio está muito ruim mesmo. O senhor vai pousar e informar a manutenção, porque dessa forma não tem mais condição de voar na terminal Salvador. Ok, senhor, eu vou pousar agora, eu vou cortar lá e eu vou pedir para verificar enquanto não sentar e não vai ter opção. Prossiga. Por gentileza, solicite ao tráfego que chame diretamente a torre 11895. No lado do vento 150, 1219, informe solo controlado, Lima Tango. Controlado por Lima Tango, grato. Bravo que Luiz que prossiga para o cruzamento. Autorizado é presente, prosseguir cruzamento. Reporte cruzando a vertical do aeródromo. Bravo que Luiz que... 17, 725, chamado para pouso, copiado. Refuse to right and ground control 129. Right side 121.9, 52 carriage. Autorizado, estou a 4 mil pés com 1015. 4015, obrigado. 7354-47. Livre o táxi pelo pátio 3, pátio principal e Índia. No ponto de estrada 10, chame a torre, 1895. Autorizado, táxi, pátio 3, principal Índia, 1895-4-47. Obrigado, boa parte. Boa match, boa viagem. Alô, Salvador, 35240, possível táxi pela taxi Kilo, primeira esquerda. A posição é a 05 do pátio 3. Pela Kilo, posição 05, pátio 3, 35240. Já chegada a Mari, desça para a mesa de voo 050. Autorizado, Chanel 620. 7 Bravo Kilo Whisky, reporte aí passando através da 35. Chanel 6315, acionando indicação, autorizado chegada Amanda, está para nível de voo 060. Autorizado, Chanel 6315. 35447, livre em alinhar e decolar. Vento no 60 graus, 109. Tango, Juliette, Charles, Zulu, chame Centro Recife, frequência 12685, alterne 12545. Uno, dois, meia, oito, cinco. E meu Juliette, Serra Tango? Juliette Serra Tango, desça para a altitude de tráfego, reporte cruzando 2500 pés. Ajuste em Salvador 1015. Papa Tango, Brasil Kilo Whisky, mantenha os confins visuais com o corredor Shell no 1010. Quatro sete, decolador 26, o controle 1935, bom. 1935, obrigado, boa passo. Controle Salvador, muito boa tarde, ao trip 5447. Trip 5447, contato radar, saída bomba, submantém nível de voo 200. Saída Momo e ascensão por 200-5447. O Chanel 6141, desça para 2000 pés, ajusta no 015, autorizada a final LS, reporta estabilizado. Para 2000, vai reportar estabilizado, estabilizado ali. Juliette, Quebec, Kilo, Prisa. Papatango, Juliette, Quebec Kill, CS, voe para o oeste da ilha, suba para nível de voo 905. Siga. Número 3, Xenai 6315. Novembro até Charlie, qual foi a sua ideia para o destino? Patango, novembro, Charlie Charlie, ciente. Suba para, suba inicialmente para 2500 pés. Novembro, Charlie Charlie. Novembro, Charlie Charlie, mantém a linha do litoral. Canal 6315, mantém a AMAN. Autorizado, novembro, tá ligado. Juliette, Quebec, Kilo, mantenha 3 mil pés, inicialmente. Adiante. Parabéns, 209. Autorizado, chame pronto para o táxi. O Xenai 6320 desça para 3000 pés, ajusta no 0,15. 3000 com 10 no 5, 6320. Papatango, Juliette, Serra Tango, frequência lista da coordenação. Proa 245, tem condições? Certo, eu vou na proa 245, aguarde autorização para subir. Estabilizado, 6141. Xenai 6141, não complete aproximação. Chame torre 118, decimal 95. 95, obrigado. Boa tarde, Oxené 6141. Oxené 6141, cheque trem livre pouso, vento 160 graus, 101. Baixou e chegou, tá livre pouso, 6141. Boa 055, reporta estabilizado. Direita 055, reporta estabilizado, 3020. Oxené 6315, desça para 4000 pés, ajusta no 095. 4000 pés, 1095, 63, 1095. Aguarde, Juliette, cadê aqui? Autorizado táxi número 2, ponto de espera 1-0 via Índia e Alfa, na saída 2230. Ponto de espera 2230. Obrigado. Eu fiquei com a Índia, sabia? De voo? 38205. 3805, boa tarde. Autorizado para Guarulhos, nível de voo 340, via Upper Zulu 10, Bridge, Upper Zulu 6, Bravo Hotel Zulu, direto Trive. Decola da pista 10, curva direita, saída da Euleda, após Bridge. Controle 119.35, torre 118.95, transponder 5475. Autorizado Guarulhos 340 via Zulu 10, Bridge, Zulu 6, Bravo Hotel Zulu Trive. Decola da 90, curva direita na Dael Leda Bridge, aciona 5475 e o controle 1935 a torre 1895. Correto, chama pronto para acionamento. Chamar o 3805. Meu pai. Senai 6320 autorizado, 2000 pés. Aristo 1095, livre ali, reporta estabilizado. 2000 com 1095, reportará estabilizado, 6320. Juliette, cadê aquilo? Livre a sessão. Confirma nível. Gente, eu também não sei não, que não saiu aqui no, na strip. 3000 pés, ajuste 1095. 3000 pés, desviando 9-0-6-3-9-5. Pista 1-7, curva direita, via corredor axé. Controle 1-1-9-35, torre 1-8-9-5, transponder 5501. Juliette, Bravo Delta. Responda para 0134. 320, informa o tráfego 11 horas, 4 milhas, via corredores, mantendo 1010. Gente do tráfego, 6320. Horas e 45, a Fernando Galeão. Livre táxi, ponto de espera 90.